nosso chão. Não diga adeus, o meu coração, que ele está cansado demais de sofrer desilusão. Só quero amor, os seus braços me envolvendo e o meu corpo se derretendo de tanto prazer. Quero anoitecer e acordar nos teus braços, queimada com fogo da tua paixão. Dois apaixonados pela madrugada, pedindo, pedindo pro sol não nascer em vão, porque eles querem viajar para o céu e pra ficar bonito. Diga adeus, não, nunca deixe teu amor, nossa chama, se apagar. Não diga adeus, preciso te ver.